deixa pra fora toda a raiva que tá de mim. Desconta na cama na hora H. Fala da boca pra fora que vai me largar, mas não me larga. Se desentendeu, a briga foi mais séria que o normal. O teu ciúme fez eu me ceder. Desculpa, acabei te tratando mal. Me diz onde é que tá, vem cá. Vou no seu quarto esperando pra conversar. Me diz onde é que tá, vem cá. No pé do meu ouvido vem desabafar. E joga pra fora toda a raiva que tá de mim. Desconta na cama na se desentendeu, a briga foi mais séria que o normal. O teu ciúme fez eu me ceder. Desculpa, acabei te tratando mal. Me diz onde é que tá.